Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, amiguinhos. Estamos de volta em mais uma semana com mais um episódio diretamente aqui do Canadá, neste que é o único podcast em português onde você conversa com desenvolvedores de games da indústria internacional. Meu nome é Giliar Lopes, falando aqui direto de Vancouver, e já está também na linha aí o Fernando Seco, direto de Montreal. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, picolé, picolé, semana de picolé. Chupa caralho. Pois é, todo mundo ficou aí na dúvida no último episódio, que porra de efeito sonoro é aquele que o Fernando colocou no início, mas quem não lembra vai lá ouvir, o Fernando até agora não explicou pra gente o que é aquilo. E também, a partir de Toronto, ele que é game designer na Game Loft, Rafael Kunen, beleza, cara? Beleza, tranquilo, tá frio pra cacete aqui também, mas tá tranquilo. Só pra botar inveja na galera que tá lá no Brasil morrendo nesse calor, sem água ainda por cima, que a gente tá sabendo. Mas, podcast firme e forte, trazendo mais um episódio hoje, um assunto bem interessante, bem, vamos dizer, de reflexão aqui para nós, espero que vocês gostem também. A gente não vai perder tempo, vai direto falar dos assuntos de ordem da semana. E essa semana foi um assunto que eu propus aqui pro nosso trio de questers, que eu queria falar um pouco sobre a importância que tem na indústria de você passar experiência entre gerações, praticamente. Né? A importância, por exemplo, que tem os mentores, aquelas pessoas que na nossa carreira nos serviram de inspiração, trabalhando junto com a gente. Né? Eu estou mais interessado hoje em trocar experiências sobre pessoas com quem a gente trabalhou diretamente, que eu acho que isso até tem um valor diferenciado para quem está ouvindo. Né? Eu poderia aqui falar do quanto o Shigeru Miyamoto me inspira, ou Will Wright, ou vários outros expoentes da indústria, mas esses são pessoas com quem a gente não trabalhou diretamente. O Batman, exato. A gente aqui falando sério, né? Mas tudo bem. Eu poderia falar de tudo, do quanto todas essas pessoas, o Hugh Hefner, me inspiraram, né, na carreira. Mas eu acho mais interessante a gente falar de experiências mais pessoais. São tanto, né, do lado de mentores que nós tivemos, quanto se por acaso tiver alguma experiência nossa também mentorando outros desenvolvedores mais júnior, né, na nossa carreira. Então, o motivador, né, o grande, vamos dizer, a faísca, né, que fez com que eu quisesse falar disso, na verdade é uma história que é bastante, né, triste para mim, trágica, que é o seguinte: o motivo de eu estar aqui querendo falar disso hoje para vocês é que talvez o meu grande mentor aqui dentro da EA, eu vou deixar o nome dele aí em anônimo para preservar a privacidade dele um pouco, mas resta dizer que é uma pessoa que já de um cargo bastante alto dentro do FIFA, que infelizmente esse ano a gente soube que ele estava se tratando aí de uma doença terminal, sem cura, que vocês já podem adivinhar qual seja, e esse tratamento ele tem se arrastado. E eu, depois de alguns meses sem vê-lo, tive contato novamente com ele essa semana, e a gente teve que meio que uma conversa bem triste, com aquele sentimento de que era a última vez que nós estávamos falando, que eu espero que não seja. Pelo contrário, ainda está vivo e está lutando, e eu espero mesmo, cara, torço muito para que ele se recupere, mas a gente teve realmente uma conversa que me tocou muito profundamente, porque ela tinha esse ar de despedida, e essa é uma pessoa, né, um profissional da área de games, com uma contribuição tão grande, não só para o FIFA, de já mais de 13 anos que trabalha nessa franquia, como também na minha carreira, né, pessoal, para mim, que eu senti, na verdade, uma obrigação de passar um pouco dessa experiência, dessa história que eu tive com ele, nesses 7 anos já que trabalho na EA. É engraçado, esse cara, ele me acompanhou, na verdade, antes até de eu ser contratado. Ele me entrevistou, né, quando eu tava do Brasil, fazendo entrevistas por telefone na EA. Desde o começo, desde essa época mesmo, a gente se identificou, eu acho. Pelo menos da minha parte, eu senti isso. De todas as pessoas com quem conversei, ele é o cara com quem eu mais tinha me identificado. E uma vez eu tendo entrado na EA, eu trilhei um caminho que é muito difícil, que é esse caminho de você ser engenheiro de software, né, programador, mas sempre tentando ir pro lado criativo, pro lado de game design, de produção, que eu sempre senti que é o meu forte. E isso é um plano de carreira totalmente incomum, né? As árvores de software engineering e de game design production são totalmente separadas. Não tem interseção, não tem como, não tem um processo já no lugar para você ir de uma coisa a outra. E desde o primeiro dia, esse produtor de quem eu tô falando entendeu que era isso que eu queria e apoiou de uma forma muito forte, me orientando, inclusive, como que eu ia navegar dentro da política da empresa, e uma empresa gigantesca como ela é, e também, quer dizer, me dando coaching, né, me mentorando mesmo para que eu pudesse ser um bom game designer, produtor, que é a especialidade dele, dentro de um game do tamanho do FIFA, com tantas partes móveis, com tantas coisas diferentes que a gente tem que se preocupar. Esse, pra mim, é um mentor realmente no sentido mais conhecido da palavra, que ele não só me ajudou na parte técnica, como eu falei, mas também nessa parte de relacionamento dentro da empresa, de entender como as coisas funcionam, e ainda mais para um problema difícil que era esse que eu tinha que resolver, que é como que eu vou de uma carreira de software engineering para uma carreira de game design production aqui dentro. E são incontáveis, cara, as histórias que eu tenho dele dando orientação não só para mim, também para outros aspirantes a produtor ou produtores que tinham acabado de entrar na empresa. Ele sempre me convidava para qualquer tipo de orientação que ele ia fazer quando eu tava, né, começando nesse caminho. Eu mesmo sendo programador e no meu schedule, no meu horário, não tendo espaço para isso, eu dava um jeito e ia, sempre comparecia a essas reuniões, essas sessões onde ele tentava mentorar os produtores mais jovens, os game designers mais que estavam começando. E eu me lembro de uma muito interessante, onde ele colocou todo mundo dentro de uma sala de reuniões com um projetor lá, tinha alguns slides, e o primeiro slide falava: o que for falado nessa sala não sai dessa sala. E isso já deixou todo mundo meio nervoso, né? Meio curioso até de saber o que seria falado. E ali, na verdade, ele colocou assim: o que é o game designer sob a visão dos outros profissionais que fazem games. Ou seja, como um programador vê um game designer. Entender isso foi muito importante para você poder se comunicar com eles, né? Como que um gerente vê um game designer e o produtor, né? O gerente, tipicamente, é o cara que está ali contando os prazos, vendo se está tudo sendo entregue na hora. Não é necessariamente um cara que entende da qualidade do jogo. Então, ele sempre vai olhar pro produtor e pro game designer como aquele cara que está colocando mais requisito, mais feature, pedindo mais coisas. E tudo que ele quer fazer, o gerente, é entregar no prazo e no budget, né? Então, já naturalmente, esses dois papéis têm um certo conflito. E aí, ele tirou esse tempo para mostrar pra gente como que eram, assim, as melhores práticas na vivência dele de lidar com esse conflito e fazer com que o gerente se tornasse um parceiro, um aliado seu e do jogo, e não um inimigo, né? Alguém que está concorrendo ali para chegar ao mesmo objetivo. Da mesma forma, ele tinha um slide sobre como os programadores veem os game designers, como o presidente da empresa vê o game designer, como você tem que, como o público, né? Como o jogador vê, como o público, o jornalista, né? E tudo isso quer dizer, preparação para você fazer tudo que um designer e um produtor precisa fazer, desde relações públicas, de conversar sobre o jogo com a mídia e com os jogadores, até internamente fazer o jogo ser desenvolvido e ser entregue com a qualidade. Assim, é inestimável o valor que cada uma dessas conversas, cada uma dessas reuniões teve para minha formação enquanto game designer, como produtor. E esse é um cara, assim, que ele é tão brilhante, tão importante em tudo que eu... O pouquinho que eu conquistei hoje na EA, eu devo muita coisa a ele. E nessa nossa conversa essa semana, como eu falei, que teve esse ar assim de despedida, e que eu espero que não seja, mas o que mais me impressionou foi que, mesmo num momento como esse, onde ele tinha todo o direito de só estar pensando nele, de estar no meio da luta contra uma doença terrível, o aspecto físico dele está totalmente diferente, totalmente, né, como você deve imaginar, cara, é assustador olhar pra ele, assim, mas a gente sentou pra conversar e ele ainda assim, nesse momento, tava me dando conselho, tava me dizendo o que, que ele achava que eu devia fazer pra eu ainda conquistar mais ainda os meus objetivos aqui dentro. E isso, que mesmo nessa hora ele tava pensando nisso, pra mim é, sabe, a maior demonstração que eu podia ter de alguém que realmente se importa comigo e que é, de fato, um mentor, alguém que, cara, dedicou uma parte boa da vida, da carreira dele a fazer com que os outros que viessem depois conseguissem continuar levando a bandeira. E eu fico emocionado falando disso agora, justamente porque é uma coisa assim muito tocante, mas eu queria fazer esse relato aqui até para deixar registrado. Eu sei que ele nem fala português, não vai entender, mas eu queria passar também para quem está ouvindo a importância que é você fazer, cara, muito bom uso dessas experiências, dessas oportunidades de trabalhar com essa gente brilhante dentro da indústria e de passar isso pra frente também. Quando ele... Uma das frases que ele usou pra mim nessa conversa foi... ele falou duas coisas, né? Uma é cuide de si mesmo, a gente só tem uma chance. E isso já revela um pouco do mindset dele nesse momento. E isso vale pra vida, né? Cuide de si, né? Não deixa a peteca cair com relação a você mesmo. Em todos os sentidos, acho que vale pra saúde, vale pra você se educar, se procurar aprender o máximo possível. E a segunda coisa que ele falou foi... continua fazendo o mundo um lugar mais feliz, né? Que acho que vai ratifica o que a gente faz enquanto desenvolvedor de games, enquanto produtor de entretenimento. E... que nesse momento ele estava pensando nisso, foi uma coisa assim assustadora para mim, onde, entendeu, ele tinha todo o direito de estar pensando só em si, só na saúde dele, no processo dele, mas ele ainda nesse momento não me fez sentir bem pelo que eu faço, né, que é desenvolver games e fazer o mundo mais feliz, nas palavras dele, e cara, dando mais incentivo para fazer mais disso, para passar para frente a mensagem dele, né, que não é só dele, mas naquele momento ali estava representada por ele. E nessa hora veio um monte de coisa na cabeça, veio o podcast na cabeça, veio, entendeu? Naquele momento eu me senti assim, realizado e empolgado de fazer mais do que a gente faz, por exemplo, aqui, o pouquinho que a gente faz, de passar essa experiência que a gente tem a oportunidade de ter pra frente. Eu acho que parte de mim doar o meu tempo, o meu trabalho pra estar fazendo isso aqui que a gente faz agora, e de mesma forma o Seco, o Rafa, doam também, é fazer jus ao que eu recebi de pessoas como ele. E aí por isso que eu queria trazer esse relato aqui sobre particularmente esse meu mentor aqui dentro da EA, que infelizmente está passando por esse momento difícil. Aí vocês me salvam, né? Pô, Gilead, muito legal, cara. Tipo, acho que é uma relação que de mentoring que eu não tive ainda, assim, sabe? Tipo, passar do seu mentor pro buddy, assim, sabe? Eu não tive... Eu tive algumas oportunidades, mas que não foram, assim. Tipo, até voltando... Mesmo na Hoplon, quando a gente se conheceu, tipo... A gente tinha um monte de ideia. Eu lembro que você tinha mais experiência que a gente, então era, tipo... Você sabia como posso dizer, botar lenha no fogo, né? Que eu lembro que a gente era muito empolgado com várias coisas, mas não sabia fazer. Aí, tipo, você já tinha muita mãe, assim, e deu muita orientação bacana, assim, sabe? Não sei se você lembra quando foi fazer o primeiro trailer das naves do Taekwondo. Você lembra disso? Eu lembro, claro. Aí você até mostrou, não, ó, na P3 a gente faz assim, nesse livro sugerem fazer desse jeito e tal. Foi massa pra caralho, assim, porque, tipo, foi, acho que a primeira experiência, assim, tipo, de mentoring, assim, sabe, e buddy, assim, sabe. Mas desde que saí do Brasil, assim, teve algumas coisas, sempre tem, mas acho que desse jeito que você mencionou, não, nunca tive. Porque tem muita gente, assim, na BioWare que eu admiro muito, assim, sabe? Conheci pelo menos três caras, assim, que... às vezes eu fico... Tipo, eu olho pra eles e falo, nossa, que foda. Tem o meu primeiro lead, ele... quando eu tava fazendo parte de RPG, sistemas de RPG, ele... lá de Edmonton. E, tipo, o que mais me impressionou nele é que uma pessoa consegue falar sem ambiguidade, com o mínimo de palavras possíveis, expressando da forma mais clara possível como se expressa aquilo, sabe? Tipo, aí foi muito legal, assim, ver que, tipo, ele tinha uma qualidade que eu nunca tinha conhecido em nenhum lead, assim, tipo, ele sabia se expressar flawlessly, assim, sabe? Sem defeitos algum. Então ele me inspirou muito, assim, tentar melhorar com a expressão, assim, sabe? E olha que comunicação é uma das coisas mais difíceis da gente aprender, né? E tão importante na área como games, onde você tá tratando de gente tão multidisciplinar. Isso daí, cara, é impagável mesmo. Pois é, é porque eu trabalhava remoto com o Edmonton, né? Pior ainda. Então eu sempre perguntava pra ele, como é que podia melhorar isso, como é que podia melhorar aquilo, sabe? Então no final de um ano trabalhando junto, assim, até hoje todo mundo fala que eu sou uma das pessoas que melhor trabalha remoto, assim, sabe? Mas, tipo, muita coisa devido a ele, assim, sabe? As conversas que a gente teve. E teve outro lá, que é um SS2 da BioWare, que... SS... Na BioWare, assim, tipo, de level de programação, esse cara, ele só não é... Ele só tá um level abaixo do chefe de programação de toda a EA, né? Que é o SS3 lá, que reporta direto pro CEO. É, só pra explicar, SSS significa Senior Software Engineer. É. A gente vai de Software Engineer 1, 2 e 3. Aí que você consegue, se puder, virar Senior Software Engineer 1. E esse cara já é Senior Software Engineer 2. É, pois é. Não é muita gente que tem esse título, não. Não. E aí, quando fui pra Edmonton, assim, eu falei, cara, a gente tem que almoçar. Eu paguei um almoço pra ele e fiquei conversando, assim, sobre várias coisas, tipo... E conversei sobre livro, dica e tal. Aprendi muito com ele, assim, sabe? Um monte de livro, de coisa de livro. E a coisa mais legal que ele me ensinou foi sempre que você foi como argumentar, sabe? Tipo, quando você for argumentar com alguém, você sempre fica esperto para as falácias, assim, sabe? E aí ele me passou um livro que, tipo, era 52 falácias da computação, assim. E falácia, assim, é como... Tipo, você não tem o que argumentar, então você cria um argumento, assim, que tipo, pra tentar vencer, assim, sabe? Então, era muito legal ele falando, assim, que às vezes você tá numa reunião e discussão mesmo, os programadores sênios querem tentar impor alguma coisa e não sabem como, acabam fazendo uma falácia, tipo, dizer, mas você nunca fez isso antes, então você não vai saber. Ou, você falta experiência pra você dizer isso, sabe? Eles sentam, tipo, tem várias coisas. Eu achei muito legal que ele complementou outra coisa, que é do tipo, aprender como argumentar, sabe? Como ver quando alguém tá tentando, quando alguém não sabe argumentar no seu negócio, tenta te criticar pra ele ganhar argumento, sabe? Então foi muito legal, assim, achar, ver em pessoas características que elas têm que eu admirava muito, sabe? E o último foi um rendering engineer ali da BioWare, que trabalhei junto na customização de personagem do Dragon Age. Foi um ano e meio que a gente trabalhou junto. Eu acho que eu nunca conheci alguém tão dedicado à minha vida, assim, sabe? Tipo, ele é o único cara que trabalha de casa da BioWare, sabe? Ele trabalha de casa mesmo. Uhum. E ele acho que trabalha em média, sei lá, 14 horas por dia, sabe? Ele é muito apaixonado por rendering, sabe? De uma forma, assim, compulsiva. E, cara, ele sempre tem tempo pra todo mundo, cara. E ele se afunda, assim, em tarefa e tal. Ele pega muita responsabilidade. Mas, cara, ele entrega tudo, sempre. Tudo, saca? E consegue ajudar todo mundo, assim, sabe? E foi fantástico, assim, porque eu não consigo fazer o que ele faz, sabe? Mas eu entendi uma coisa bacana, que é, tipo... Quanto ele se importa, quanto ele gosta. Tipo, ele gosta muito de programar, então ele pega muita tarefa. E quanto ele se importa com as pessoas, assim, que... E passar o conhecimento, sabe? Eu aprendi muita coisa com ele. Principalmente que... Construção personal, eu tive que trabalhar muito com pipeline de rendering. Complicado pra caralho. E ele... Tipo, sempre com paciência, assim, pra explicar, tipo... Não... Tipo, ele nunca deu a resposta, mas assim... Mas... Você lembra que... feita a animação, você tem que fazer essa transformação, mas aquela transformação, levar isso aqui em consideração e tal. E aí, tipo, ele dava a ideia geral, assim, sabe? Então você tinha que exercitar pra chegar à resposta. Então eu aprendi muito com ele, assim, sabe? Daí foi, tipo, três coisas que eu achava que eu não que eu era muito, muito fraco, assim. Que uma era, tipo, comunicação, outra era aprender a argumentar. E a outra mesmo era a parte de rendering, assim, e com esse cara. Aí deu pra, pô, eu aprendi, assim, muito, assim, sabe? Acho que eu evoluí muito só de ter relação com esse pessoal, sabe? De uma ou duas conversas, assim, não foi nem fenomenal, assim, com, tipo, com os caras mais sêniores. Mas, cara, foi, pra mim foi fantástico, assim, sabe? É, mas às vezes não precisa muito mesmo. Você até deu três exemplos muito diferentes, assim, parece que em termos de Dungeons and Dragons, você teve um cara que te deu um boost de carisma, o outro te deu um boost de wisdom, né, de sabedoria, que é o negócio lá do jeito de argumentar, e esse aí te deu um boost de força e constituição. Pois é, foi, mas o que eu achei massa, assim, foi tipo, tem tanta gente, sabe, ao redor, assim, tem muita gente parecida com você, assim, sabe? É. Então o que eu procurei é saber as pessoas mais extremas, assim, sabe? Uhum. Muito diferente de mim, pra ver, tipo, o que que ele tinha que eu... E daí comecei a ver coisas que eu admirava nesses caras, assim, sabe? Tentar entender como ele conseguia ser tão awesome naquilo. Seco, você em tudo que você que falou, acho que tocou, inclusive, em pontos que o Rafa e eu tínhamos o costume de conversar no passado. É, quando você falou das falácias, eu na mesma hora, se o Rafa estivesse no mesmo lugar que eu teria olhado pra cara dele e ele ia ter feito um sinal com a cabeça, porque eu sei que o trabalho, inclusive, do game designer, o que mais deve ter é esse tipo de argumento onde eu tô certo porque eu tô, ou eu tô certo porque eu já fiz antes e você nunca fez, então você não pode argumentar. Eu tô certo porque eu sou professor, né? É, isso também aconteceu muito. É, sabe, entendeu? Tipo, você não saber tocar música, você não pode entender de criticar a música e de saber quando a música é boa ou ruim, porque você não toca, você não sabe o instrumento, como é que sabe? É um argumento que não faz o menor sentido. E eu, Rafa, e eu, a gente já falou muito sobre isso, né? E aí no final também você falou só, né, de o mentor não precisa estar o tempo todo ali te segurando a mão, né? E é melhor quando ele, ao invés de te dar o peixe, te ensina a pescar. Como foi o exemplo que você falou desse engenheiro de rendering, que ele não te dava a resposta todas as vezes, porque senão você só ia ficar voltando para mais respostas. Né? Ele te dava os meios de descobrir respostas sozinho, que é um outro assunto que o Rafael, a gente sempre falava também, quando falava de mentorar game designers iniciantes. É muito legal saber, assim, ver que, cara, é disso que é feito, né? Se a gente não puder aproveitar a nossa carreira pra evoluir através da experiência dos outros que estão ao nosso redor, a gente tá desperdiçando muito, muito tempo. Pois é, só pra complementar, assim, né, te passar pro Rafa, hoje, bom, eu tô cuidando de bastante coisa relacionada a RPG mesmo, a RPG System no Mass Effect. E aí eu tô ajudando um cara que é S1, que é o primeiro level, né? Ele é quase júnior. Tipo, praticamente saído da faculdade. É. Aí ele, muito assim, eu dei todos os ponteiros pra ele, ajudei ele a fazer o roadmap, né? Do que ele devia fazer, expliquei como é que a gente ia montar, fiz os diagramas, tudo e tal. Ele chegou, não, hoje eu vou passar tantas horas fazendo, vou fazer não sei o que. Ele falou, não, cara, ó, você tem que trabalhar suas 8 horas, tranquilo. Porque se você começar a botar pressão em você mesmo no começo do projeto, você não vai aprender, e você vai rushar, e depois que a gente precisa que você saiba, você vai ter que fazer hora extra pra resolver os problemas, sabe? Então, pega seu tempo, se dedica a aprender, porque depois vai compensar em longo prazo, sabe? E eu me dei conta, assim, que, tipo, eu aprendi sozinho isso, sabe? Uhum. E mudou minha vida, assim, no dia que eu falei assim, não vou rushar nada, sabe? O que eu entregar, o melhor que eu posso fazer não vai ser hackeado, mas vai ser sólido. E depois que comecei a fazer isso, hein, sabe? Eu sei que minha qualidade de tudo melhorou muito, produtividade também. E quando eu falei isso pra ele, ele ficou com uma cara do tipo assim, pô, você se importa, sabe? E eu me senti, achei massa, assim, sabe? Porque tá sendo minha primeira oportunidade de mentoring, assim, sabe? Sim, e não é por acaso, porque é difícil, cara. Alguém que realmente se importa não é tão comum assim, não. A gente às vezes acha que tudo são flores, mas a gente tem que realmente se agarrar nessas pessoas, né, nessas oportunidades. Então, cara, é uma coisa que eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, que game design, o negócio de mentor, né, eu acho que é mais importante ainda em game design, porque, por exemplo, ainda não existe, eu acho que que não vai existir, um curso que te ensine realmente a ser um bom game designer, sabe? Eu acho que pra tu ser um programador, tu faz ciência da computação, tu tem toda uma técnica que tu segue pra tu... fórmulas que tu segue pra tu programar bem, otimizar código, as coisas assim. Mas para um programador, isso não... Para um designer, desculpa, isso não existe. Isso requer muito em tu aprender fazendo, e mais importante ainda, tu aprender com alguém que já fez, que já teve ali antes, né? Eu tive a sorte de trabalhar com duas pessoas muito influentes, né, na minha carreira. Uma foi que já teve aqui no podcast, inclusive, que é o Thiago Morim. Ele que... Eu nunca tinha feito game design na minha vida, eu trabalhava como suporte técnico na Hoplon, e por algum motivo ele resolveu que ele queria eu no time dele de game design recém-formado. E o Seco também, inclusive. O Seco também fez parte desse time, o Seco lembra. É engraçado que o Thiago, cara, acho que se tiver que escolher uma pessoa que foi responsável, assim, em grande ou menor porte de existir o podcast hoje, é ele, porque ele influenciou a carreira de nós três, assim, em pouco tempo, entendeu? No meu caso, em pouquíssimo tempo, no caso de vocês, um pouco mais, mas mesmo assim, cara, Thiago foi um cara fantástico, assim, que foi eu também, desses pequenos momentos, foi um dos meus mentores lá na Hoplon. Então, o Thiago, se tu for perguntar pra ele, ele vai dizer, que isso, cara, que isso, sabe? Porque nunca foi uma coisa formal, ele era o meu mentor e eu era o pupilo, isso nunca existiu. Mas pelo fato de eu ter visto nele como essa pessoa, o designer sênior, que tem experiência, e eu sendo na época um cara que não sabia nada, sabia zero, o único que eu sabia sobre videogame era como segurar o controle e apertar os botões, sabe? E como eu via ele fazendo o trabalho dele, como ele conversava sobre, só observando ele, eu aprendi muita coisa. Eu acho que a mais importante que eu aprendi é qual é a principal característica, a principal skill, a principal habilidade de um game designer. Né? Se tu for perguntar, muita gente vai dizer criatividade, ou vai dizer, sei lá, conhecimento, saber sobre jogos, mas a coisa mais importante pra mim, pra um game designer, é o que vocês já falaram, que é comunicação. Sabe, um game designer é um comunicador em todos os níveis, e se comunicar não é só saber falar, sabe, se comunicar também é saber ouvir. Então, uma coisa que eu aprendi um pouco com ele e um pouco com o meu segundo mentor, que eu tenho o privilégio de dividir esse podcast com ele, que é o Giliar. Nossa, mano, que é uma coisa assim, que se tu for perguntar pra ele, é Giliar, tu foi meu mentor? Eu vou dizer, não, cara, que isso? Eu vou falar, vai tomar no cu. Exatamente. Mas eu sempre ia, na Hoplon, assim, quando eu trabalhava, eu sempre ia conversar com o Giliar, talvez ele nem lembre, porque era muito início, eu sempre ia mostrar coisas que eu li pra ele, sempre ia mostrar coisas que eu tinha feito pra ele, assim, sabe? Eu discutia muito com ele sobre game design, e ele sempre me respondia também, ele sempre cuidava pra como ele falava, pra não, sei lá, não me desmotivar, ou coisa assim, e no começo eu fiz muita merda, assim, sabe, no início eu fazia muito lixo, assim, fazia muita coisa que eu mesmo percebia, tempo depois, pô, como isso aqui é ruim, tem que refazer, mas voltando ao assunto, a coisa que eu mais aprendi com eles dois, não foi uma coisa que eles me ensinaram, faz assim, nunca teve essa, uma patronização de dizer, faz assim que eu garanto, sabe, nunca teve isso, mas teve uma coisa que eu aprendi muito que vale pra mim, e eu espero que valha pra outras pessoas ouvindo, é uma coisa de como tu conversar num nível profissional sobre design, sobre o jogo. Sabe, quando você está conversando com uma pessoa, seja ele outro designer, seja um produtor, seja um programador, qualquer pessoa que tem um argumento que é contra o que tu inicialmente está falando, o nosso impulso primário é dizer, não, discordo, porque daí tu vai inventar algum motivo pelo qual tu discorda. Né? Tu vai, porque tu acha que é ruim, porque é o gut feeling, ou seja lá o que for. Essa é uma coisa que eu aprendi, que é uma skill que eu aprendi desde o início, que eu tenho que reforçar na minha carreira, é sempre assume de primeira que a outra pessoa está certa. Sabe, não importa qual é a besteira, assume que a pessoa está certa e a responsabilidade é tua como designer provar que ela está errada, mas provar com argumentos. Então tu vai assumir que ela está certa. Ah, bom, essa pessoa está certa. Como, se ela estiver errada, como que ela tá errada, em que pontos da conversa, que ponto do argumento dela ela tá errada. Daí tu vai te fazer pensar no teu design, vai te fazer pensar em como funciona, vai te fazer compilar o teu jogo na tua cabeça pra ver aquilo funcionando, e tu vai poder explicar pra pessoa como ela, o argumento dela tá errado ou não. Pode ser que a pessoa realmente esteja certa, né? Porque não é todo mundo que discorda de ti que tá errado automaticamente, entendeu? Uma coisa que eu aprendi, que eu exercito isso nos meus 10 anos de carreira, tenho feito, eu acho que me ajudou, assim. Eu cheguei razoavelmente num ponto da minha carreira que eu considero razoável e que quando eu tenho um sucesso que eu consigo considerar, se consigo medir que determinadas ações foram executadas de uma maneira correta por mim e chegaram ao desenvolvimento por causa desse tipo de argumento, sabe? Esse tipo de coisa, assim, é focar na comunicação, em como tu saber ouvir, saber argumentar, sabe? Coisas que não se ensina, que é difícil de se ensinar num curso, sabe? Numa faculdade. Que eu acho que para designer, assim, eu acho fundamental. Eu acho que também é muito fácil para uma disciplina como game designer tu assumir que tu sabe, porque sim, né? Porque tu joga videogame a vida inteira, tu joga videogame desde o Dynavision, então tu sabe o que é, mas não é bem assim, sabe? Game design é um craft, assim, né? Mais do que ser uma arte que tu pode fazer do jeito que tu quiser, é uma coisa que tu tem que praticar, e conforme quanto mais pratica, melhor tu fica naquilo, sabe? E tu tem que ser guiado em certas direções. Porque se tu continuar praticando de uma forma que não funciona, tu vai continuar talvez achando que aquele jeito que não funciona é o correto, porque é o teu jeito, sabe? Que nem sempre é assim, sabe? Tu não tá fazendo o jogo pra ti, tu tá fazendo pra seguir um projeto, pra seguir expectativas de um público-alvo, seja ele o teu chefe, seja ele os stakeholders da empresa ou no final os jogadores, sabe? Então acho que é uma coisa que é prática, né? Não só as técnicas de game design, não só o que funciona e o que não funciona, mas também como ouvir, como falar, como se comunicar. E esse um mentor eu acho fundamental, assim, não necessariamente aquele mentor formal, mas talvez alguém que fale de coisas que façam sentido pra ti e que tu absorve e leva aquilo lá pro resto da tua carreira. Acho que você no final aí tocou no ponto crucial, que é por isso que é tão importante a comunicação para o game design, porque você tem tanta gente a quem você tem que convencer, que você falou, stakeholders da empresa, chefes, os game designers estão do seu lado, os programadores que vão implementar a feature do jeito que você desenhou, os artistas que vão fazer o conteúdo daquela feature do jeito que você desenhou, e no final os jogadores que vão jogar o jogo, com quem você não vai poder ter um diálogo com palavras, seu diálogo com eles é o jogo, entendeu? Muitas vezes os sistemas do jogo, levando o jogador a entender como o jogo funciona, tudo isso aí é comunicação que, cara, é crucial você aprender fazendo, igual você falou, e investir em ser cada vez melhor nisso. Você acho que resumiu muito bem. Eu acho que até que você, Rafa, do ambiente criativo em que estávamos inseridos na época que trabalhamos juntos, esse desafio de você ser o game designer que não impõe a vontade, né, ou a opinião, mas que ouve e que argumenta e que convence os outros da maneira como tem que ser, era um desafio gigantesco, porque a gente estava rodeado de pessoas que não pensavam dessa forma, né, e que queriam, da sua parte, impor a sua opinião, né, e isso eu acho que foi um aprendizado para mim, para você, para o Seco, para todo mundo, muito grande dessa época também, que nos preparou, né, para estar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de casca grossa agora, quando a gente está, né, solto no mundo aí do desenvolvimento dos videogames. Mas, pô, cara, muitas lembranças boas aí você me trouxe dessa época de game design, salinha fechada de game design na aula. Os dois pés em cima da mesa, planilha do Excel. É, balanceando o jogo. Tá tudo certo agora. Tá balanceado, pode soltar. Tá. Pode soltar a franga. Mas então, chega de radiação de seda, né? A gente falou de um assunto que eu acho, cara, diferente aqui, uma perspectiva que eu acho que você, ouvinte aí, se você puder, então, pensar no seu caso, onde que você pode tanto utilizar melhor as lições a vida e as pessoas em torno de você te dão para melhorar sua carreira e levar isso à frente, acho muito importante cada um ter um balanço pelo menos zerado no final das contas. Você ter dado tanto quanto você recebeu. Né? Circo vai interpretar isso de outra maneira, mas tô falando sério. Aí, Lopes! Não, é sério, cara. É um dos motivos pelos quais a gente tá aqui, cara. Ó, noite de segunda-feira aqui no Canadá, podia estar fazendo um monte de coisa, mas estamos aqui gravando o podcast pra sair correndinho aí amanhã, na terça, pra vocês. Tentando, né, passar mais pra frente essa mesma oportunidade que a gente tem com os mentores maravilhosos que passaram na nossa carreira. Então acho que a gente resumiu bem isso hoje, a gente até acabou o tempo, né? Passou do tempo, mas valeu a pena porque só de ouvir as histórias de vocês foi muito legal. E é isso, cara, mandem pra gente também as suas impressões, os seus comentários, quem são os seus mentores ou se eles não são da forma como vocês esperavam, por quê. E a gente quer saber a experiência que vocês têm também. Pode até não ser na área de desenvolvimento de games, porque acho que isso se aplica pra vida. E eu, quer dizer, esse episódio pra mim fica dedicado em vida ao meu mentor na EA, que eu espero que ainda possa pelo menos... se ele não vai entender porque é em português, mas eu pelo menos possa mostrar pra ele e explicar um pouquinho do que foi feito aqui, acho que ele vai ficar feliz. Então, mas é isso. Fecha por aí esse episódio pesado, né, tanto de emoção quanto de informação. Espero que vocês tenham gostado. contato@podquest.com.br para você mandar o seu e-mail, ou então entra lá no Twitter, no @podquestbr, ou no facebook.com/podquestbr. A gente volta semana que vem com mais um episódio do Podquest. Um abraço para vocês e tchau.